Cristiane Sobral nasceu no Rio de Janeiro e mora em Brasília desde 1990. Desde criança, sonhou com os caminhos do teatro e da literatura. Em 1986, fez o seu primeiro curso de teatro no Rio de Janeiro e, a partir daí, o seu trabalho artístico no teatro, cinema e vídeo tem sido combinado à sua atuação como escritora, diretora teatral e intérprete performática em recitais e outros eventos culturais nacionais e internacionais. Cristiane é coordenadora intermediária de Direitos Humanos, Cidadania e Diversidade na Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante, Distrito Federal. Diretora de Literatura Afro-Brasileira do Sindicato dos Escritores, no Distrito Federal. Imortal da Academia de Letras do Brasil, cadeira 34.